trajimos en nosotros toda la humanidad, todas las personas traen en sí toda la humanidad, todas las personas traen en sí toda la humanidad. Lucas Santana es un músico de Brasil. Compuso canciones para Marisa Monte, Gilberto Gil, Caetano Veloso y Adriana Calcagnotto. Su único disco editado en la Argentina es Three Sessions in a Greenhouse, por el sello Sonoamérica. Pasó por Buenos Aires para tocar junto al grupo Du Amor, los músicos que acompañan a Caetano Veloso, y también estuvieron en la tribu. Todo se dio en nuestro ambiente. Lo tocaba con Gilberto Gil y otros artistas. Y en las giras de Gil teníamos mucho tiempo en el hotel de day offs, tiempo para hacer nada. Y luego comencé a tocar violón en el hotel, hacer mis músicas. Y con eso, después de un tiempo, tenía un gran número de canciones. Até o passo preciso, o domínio, o chute, o gol, a natureza. En lo tropicalismo, eso se dio de manera más gritante, pero la cuestión de absorber las influencias internacionales y procesar aquilo de manera propia es una característica de la cultura brasileña desde mucho antes del tropicalismo, ¿sí? Entonces también acredito que mi trabajo tiene esa característica cultural, que es una característica de la cultura brasileña. Somos un grupo de personas en Río que así hicimos música hasta mucho tiempo, tocando en los sitios que hay espacio para música, que no es música que tocan en radio. Entonces creo que ahora es un momento que estamos emergiendo. Nosotros también tenemos una característica de generación en Brasil, que son personas que desde muy cedo oyen todo tipo de música. Sí. Todo tipo, música clásica, música brega, rock, MPB, todo tipo. No tenemos preconceito, sí, ni distinción. Grande verdad. Si vemos que en aquella música hay una verdad o hay alguna cosa interesante, gustamos, no tenemos preconceito. Entonces, la música que hacemos también trae esa característica de eclecticismo. Sí, de absorber natural, todas las cosas. Cuando hacemos un concierto, es muy probable que en el final de la canción, el andamento, la velocidad de la música sea más alta que en principio, porque la emoción hace tú correr un poco. En los discos, cuando se graba con metrónomo, eso es imposible, porque cuando llegas en el final, tienes que ser esclavo de la máquina. Y grabar así es muy buena, porque la emoción, lo humano, está muy presente. Yo tenía esa idea muy antigua, muy antigua en mi cabeza, casi como una patología, ¿cómo se dice? Una doença mental. Lo quería mucho hacer un disco de violón, porque como tú dices, es un formato clásico en Brasil, pero desde João Gilberto, que es la piedra fundamental de bossa nova y de formato de voz violón, en 50 años de Brasil, ese formato no dio un paso frente en el sentido de experimentar nuevas posibilidades. Todos los discos y grandes discos fueron hechos apenas con dos canales de voz y violón. Y yo quería hacer un disco con ese formato, pero quería entender cómo, qué posibilidades podían ser feitas com isso, né? Que passos poderiam se dar adiante? Mostrar que apenas com uma guitarra e uma voz pode-se fazer muito mais, principalmente porque nossa geração tem muito contato e muita intimidade e muito tesão por máquinas. Nós gostamos muito de máquinas, de mexer em brinquedos, em celular, em videogame. Somos uma geração de controle remoto, sim. Então temos muita intimidade e muito amor pelas maquinitas. Percebi que havia pouco espaço de melodia e que em inglês ficaria melhor, porque em inglês é possível apenas com um fonema ter uma ideia. Usar esses sonidos ambientes, porque ele dão uma espécie de gordura, sim, em la canção. E Chico comprou uma cabeça que é o microfone, que é a reprodução, é uma cabeça humana em seu interior, é a reprodução da cavidade craniana. E em los ouvidos tem dois microfones. Então é a captação mais próxima do ouvido humano. Então e tem outra característica em binaural que você grava em dois canais, pero quando a escutar em fone acontece um efeito de surround, né? Tanto é que em grandes películas como Star Wars, as grandes películas em Hollywood, todos os sonidos ambientes são feitos com microfone binaural, porque justamente consegue esse efeito de 5.1. Então, na Inglaterra, um dia, no parque à noite, Chico me invitou para gravar músicas somente com voz de violão, somente com esse micrófono. Que as pessoas tenham uma relação com o disco, como tem com o videogame, sim, que seja mais interativo e não somente o que é muito bom, ouvir o disco e sentir coisas, mas também podem intervir no disco e fazer suas próprias considerações e ideias, enfim. Conversei, falei muito com os mestres do folclore. E todos falam que quando contam suas histórias, eles dizem, não, têm orgulho de dizer, não, antigamente o cavalo marinho era assim. Eu que pus essa frase, eu que pus essa melodia, não é uma coisa que 100 anos atrás é igual a hoje. Vai cambiando como um remix, a ideia é a mesma, entende? Pero quando olhamos para as manifestações folclóricas, temos essa ideia de que é algo puro. Não, é como o remix. É uma coisa que uma pessoa põe um ladrillo a mais, a outra um ladrillo a mais, e a coisa vai cambiando. Coração tocava só pra Cira. Antes é que o meu cordão batia só pra Cira. Antes o meu coração tocava só pra Cira. Antes é é que o meu cordão batia só pra Cira. Ela era tão bonita que ensandecia a tropa, evocava o meu olhar que orbitava a sua volta. Mas quando apertava a tecla, nunca trocava a nota. O encanto bateu botas, eu vazei daquela festa. Agora o meu coração toca pra Regina. Agora é que o meu cordão bate pra Regina. Toca pra Regina. Agora é que o meu cordão bate pra Regina. Ela é a moça certa carregando aquela tocha, recitando poesia e me ensinando sobre a peça. Digna de nota, não contava anedota e eu fugi como uma besta. Agora o meu coração toca no vazio. Agora o meu coração não queima nem pavio. Existe data certa, conta ou alguma reza. O cupido quando acerta, o acaso lhe reserva. Não é por desmerecer, nem dizer que a fila anda. Mas agora vou falar do meu amor por Nana. Agora eu vou falar. Eu vou falar de Nana. Agora eu vou cantar. Eu vou cantar pra Nana. Agora eu vou falar. Eu vou falar de Nana. Agora eu vou cantar. Eu vou cantar pra Nana. Nosotros toda la humanidad, todas las personas traen sí toda la humanidad.